Relacionamento é igual a dominó. Se uma cair, todas caem. Receba o kit ilusão de cara nova. Vem, vem pra mim, vem. E agora não adianta me ligar e não chora. Eu não te quero, sai pra lá que demora pra perceber que esse mundo ia girar. Que tipo? Ilusão! E agora? Não adianta me ligar e não chora. Eu não te quero, sai pra lá que demora pra perceber que esse mundo ia girar. Ia girar. Eu tô bonito, tô né? Quem mandou tu terminar? Tô bonito, tô né? O quem mandou tu terminar? Eu tô bonito, tô né? Quem mandou tu terminar? Sai pra lá que demora pra perceber que esse mundo ia girar. Ia girar. E agora não adianta me ligar e não chora. Eu não te quero, sai pra lá que demora pra perceber que esse mundo ia girar. Eu te avisei e toquei, vem. Tô bonito, tô né? Quem mandou tu terminar? Tô milionário, tô né? Quem mandou tu terminar? Tô bonito, tô né? Quem mandou tu terminar? Tô bonito, tô né? Quem mandou tu terminar? E a culpa é de Ricardo e Rafael Moura. Esse é o meu kit ilusão. Ele é poderoso, viu?